11 do H pra praça. Da 9 passou, se a dos rolê na quebrada. Viajei no passado, lembrei de quem era. Lá do leste é zica, Itaquera é Galileia. Um conhaque na mente, ponta direita da 2. Anota aí, dona Adélia, eu pago depois. Era um covarde, escondendo a frustração. Na cama sem dormir, cheio de depressão. Que vida era essa? Vida de bicho. Que tempo era aquele? Um tempo perdido. E vários perdidos, no silêncio, na calada. Minha mãe preocupada com barulho de balas que derruba constante o pequeno e o grande. Vários tratos de bens que acabam em sangue. Covardia, simpatia, filosofia. Então ligo o silêncio e fico na minha. Luz que vem, chega e afasta a escuridão. O silêncio que desperta da dor, da solidão. Encontrei Jesus, um novo caminho. Carreguei minha cruz com coroa de espinhos. Sou feliz comigo mesmo, estou sempre feliz. A verdade estava perto e ela entrou em mim. A resposta da vida era uma palavra que dá ordem à natureza. E o vento se acalma e tudo se faz vivo ao redor de onde está. E tudo ficou claro no meu caminhar. Amo tua presença quando a gente conversa. Amo tua voz, firmando as promessas. Hoje estou feliz, derramado em tua sala. Eu aprendi que o silêncio fala. Eu quero um mundo, um holocausto. O sangue santo, santo, santo, santo. Limpa meu choro, eu te exalto. Só tu és santo, santo, santo, santo. Há pensamentos que surgem aos ventos que, ao invés de levantar, te ajudam a cair. Aqui sucede quem sente, quem rasga a pele. Quem vive com a mente presa no mundo escuro do subconsciente. E que se afasta dos irmãos, não vive mais em comunhão. Apostata da fé está em outra dimensão. Fechado no interior, o ódio que contém de reservado pela apostasia foi calado. Diagnóstico, estado terminal. Paralisia, raiz depressiva, julgo irracional. Na moral, infecção que destrói por dentro. Isso foca a vida num processo lento, que mata no falar, que mata no ouvir. Quebra com a intimidade, mata no sentir. Vida espiritual vazia, presa, precisa de liberdade. Pois pra muitos o silêncio é um grito de socorro. Pois pra muitos o silêncio é um grito de socorro. Vai seguindo tipo ovelha muda, ainda o matador. Na madrugada perdendo noites de sono. De dia corre, sofre, engolindo choro. Isso é de cor aí, filhão, tu já sabe como é. É tirado pra pretinho, tizio, buio, macalé. E se é branco, nem por isso a vida é bela. Fim de vida, aposentado, pedalando uma magrela. A diferença terrena, desigualdade, amordaça o trabalhador sujando a humanidade. Sem estado ou cidade, credo cor, tamanho e idade. País falso, moralista, idoso, melhor idade. Melhor idade, idade que tem paciência pra ficar mofando numa fila em frente à previdência. Eles liberam empréstimo roubando seu dinheiro. Depois morre abandonado, não banca nenhum enterro. É, e é esses milho, essas coisas tipo assim. Induzindo a molecada a tudo que é ruim. Silêncio da agonia, no compasso da batida do coração. Ele é a vida, paz, justiça, ressurreição. Limpa seu choro, restaura, liberta. Transforma enfermo e oprimido no profeta. Ele é Shammah, El Shaddai, é Rafa. Cordeiro novo, leão da tribo de Judá. Cordeiro novo.